ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 992042222. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para um desses dois números de WhatsApp, colocando o seu nome completo e colocando também o nome de um dos parceiros, um dos patrocinadores aqui do Programa Expresso. Porque no final do programa de hoje eu vou sortear três convites para o Costelão. Então, três ouvintes serão premiados, cada ouvinte vai ganhar um convite para o Costelão, que acontece amanhã no Estação 33 aqui em Guaranésia. Eu tenho o maior orgulho, a maior satisfação de receber agora aqui na Pássaro da Ilha FM para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco e principalmente para a gente entregar, né, o Troféu Expresso como destaque do ano de 2016 na cultura em Guaranésia. Os compadres, esses meninos que fazem o maior sucesso aí nas redes sociais, fazem o maior sucesso na internet, no Zap Zap também. Giovanni, seja bem-vindo. Vou chamar você de Giovanni ou de Zezinho? Como é que faz? Pode chamar de Giovanni por enquanto. Giovanni por enquanto. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Antônio Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. E para nós é uma grande alegria, né? Alegria toda nossa. Lê, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. É um prazer imenso estar aqui. Prazer nosso. Conversando... E o Gil também está por aqui. Tudo bem, Gil? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos que estão ouvindo. É satisfação muito grande estar aqui hoje no seu programa. Vamos começar com a história dos compadres. Vamos começar pelo começo, né? Como é que surgiu os compadres, hein, Giovanni? Porque eu me lembro, a primeira vez que eu vi a cara do Giovanni foi num vídeo, acho que de... Pregação. De pregação. Mas eu até comentei isso com você aqui um dia. A primeira vez que eu vi o Giovanni na minha vida foi lá no Facebook, na timeline lá, tava lá o Giovanni fazendo uma pregação. Pregação. Como é que saiu de pregação, de vídeo de pregação, pra virar os compadres, pra vender a comédia? Então, acho que foi uma decepção amorosa, entendeu? Cheguei em casa e peguei um par de chinelo que não era meu, aí desanimei da vida. Mas tinha que mudar de carreira. Aí foi que eu comecei fiquei mal pra caramba, na verdade. Mas foi isso mesmo? Foi uma decepção? Não, essa é mesmo, foi uma decepção amorosa e fiquei muito ruim. O chinelo era bem maior que o... Nossa, era 43, rapaz, você tá brincando. Aí eu peguei, fiquei muito ruim, fiquei um tempo bem ruim. Aí depois eu comecei a fazer vídeos, sabe, de humor. Foi quando a gente começou a fazer o filme também, o Perdão. Aí no final do filme Perdão que a gente começou a gravar os compadres. Ah, mas então começou mais ou menos juntos, o Perdão e os compadres? Não, foi o último dia. Foi no último dia que a gente gravou a última cena do filme. Aí o Lê até falou assim: ah, vamos fazer uns vídeos curtos, né? Eu falei: é, vamos, mãe. Aí tinha umas historinhas, né? Que nós não gravamos nenhuma dessas historinhas, na verdade. aí nós pegou, gravou uns vídeos lá. Nós gravou uns três no primeiro dia, né? Aí eu pensei: caramba, qual o nome que eu dou, né, pra esse seriado? Aí nós chamávamos muito um outro de compadre. Eu falei: ah, vou pôr os compadres. Aí pegou. E aí, o primeiro vídeo, qual que foi? Da carroça, da carona, que eu tô na carroça, né? Aí chegou lá e fala assim: ô, compadre, é? Dá uma carona, né? Você vai pra cidade? Aí você vai pra cidade? Aí eu pego e falo assim: não, compadre. Eu falo: mas por quê? Aí ele fala assim: não tem cavalo. Não tem cavalo, né, cara? Porque tava só pegando a carroça no vídeo. Esse foi o primeiro, aí depois veio Você Conhece o Jeca. Aí foi vindo. Foi vindo bastante. Qual é o de maior visualização? O de maior visualização, ainda mais tira essa Guaranésia. É o que fala. Do Dume Conde, que a gente vai comprar. Que eu sou um homem muito viajado, né? Vai do Ribeirão Preto, né? Eu tenho mais visualizações. Eu conheço Nova Resende, Guaranésia, Gaxupé. Esse foi o que tem mais visualizações no Facebook. Vocês ficam encanados, preocupados com essa questão aí? Ou tem que ter visualização, tem que ter curtido? É bom, porque, tipo assim, hoje ainda a gente tem umas pessoas que anunciam, que são patrocinadores, né? Que ajuda até eu comprar mais equipamento. Então, isso é bom. É por isso que eu falo, pessoal. Mas é uma preocupação, Giovanni? Ah, acaba sendo, né? Acaba sendo. Então, eu sempre analiso um vídeo que eu coloco, eu vejo se teve muita curtida, muitas visualizações, muito compartilhamento, para eu poder fazer algo semelhante àquilo para continuar crescendo, né? Não parar. Não parar de jeito nenhum. O filme foi um grande sucesso, perdão, né? Foi. Um tremendo sucesso lá, até o Wilson comentou aqui agora há pouco, né? Quatro sessões. Dois dias lotados. E os compadres também tá seguindo a mesma linha. Tá seguindo a mesma linha. E até você falando sobre o filme, inclusive depois que eu vou passar o filme agora, dia 22 do mês que vem, de julho, lá para agosto, setembro, depois que já lancei os DVD do filme, vender também para ganhar um pouco de dinheiro, né? tem que ganhar, né? Para continuar, lógico, né? O trabalho. E depois a gente pretende fazer um filme dos compadres. Ah, então vai ser. Isso é aí que eu queria chegar. A ideia então é fazer um filme dos compadres. Isso, dos compadres. Eu já tenho até mais ou menos um texto, porque vai contar o romance do Zezinho com a Rosinha, que inclusive não tá aqui. A Rosinha hoje. Fugiu. Ela fugiu hoje. Ela ficou com vergonha, né? Se você chegar em casa e encontrar outro chinelo. Você besta. Você acabou a paixão. Dessa vez eu bato nela de chinelo. Mas aí. Essa questão de você ser evangélico, né? Você é evangélico. O Lê também é evangélico. Tem um certo limite aí, né? Do humor. Eu sou um evangélico, assim. Eu tenho as minhas crenças, mas eu não sou aquele evangélico, vamos falar. Não, é que tem os católicos isso também. Eu sou um católico. O que é mais radical? Não, eles falam assim, eu sou católico, mas eu nem vou na igreja direito. Só que eles usam outro nome. Eu sou tipo assim, um evangélico assim. Não muito praticante. Isso. Não sou muito praticante, vamos dizer. Mas eu sou um evangélico, sim. Vamos dizer um cristão. Sou um cristão. Agora o Lê já é. Pastor. Até inclusive é presidente. Mas até. Eu tava brincando com o Lê aqui antes, falei, você tá bem diferente da última vez que você veio aqui, né? Hoje ele tá de compadre. Dá pra dividir isso bem, Lê? Como é que funciona? Então, Antônio Cláudio, na verdade, assim, até conversei com o Giovanni, até por causa da minha posição, né, na cidade, na igreja, entendeu? Eu não participo de todos os vídeos, eu não participo, entendeu? Ele passa pra mim e falou, Lê, tem um vídeo assim, assim, assado, e... Aí eu falei, não, Giovanni, não dá pra me participar, né? Mas, assim, vídeos que não tem nada a ver, que é engraçado, que pode-se colocar, abrir em cima de uma mesa de jantar com todos ali, eu participo, sim. Agora, quando é mais, assim, pesado um pouco, eu não participo, né? Acho mais forte. E nem vou nas gravações, né, Giovanni? Nem vou nas gravações. O mais forte que a gente fez, assim, em questão, assim, de criança, viu, né? Foi o picado de cobra, foi o primeiro, né? Aí eu falei, mas aquilo lá trouxe problema pra vocês? Não, é assim, teve muitas críticas, não, assim, problema, né? Mais crítica dentro da comunidade evangélica, né? Isso, não só evangélica, até católica. Tem pessoas conservadas. Tem pessoas que católicos são cristão mais, do mesmo jeito. São cristão, assim, mais conservados do que o evangélico, entendeu? Aí, na verdade, nós servimos o mesmo Deus, né? É claro. Mas aí, né, no vídeo da cobra, lá da mordida de cobra, o pessoal pegou firme, criticar? Pegou firme, criticar. Alguns, né? Algumas pessoas. Só que eu olho a maioria, sabe? Eu olho a maioria, que a maioria lá, e eu sempre olho as reações, vi muitas reações de risada que tem no Facebook. Então, aquilo ali pra mim foi motivo de continuar, entendeu? Foi o motivo de continuar. Mas e as críticas? Você aceita numa boa, Giovanni? Não, eu aceito. Eu até dou uma curtida lá quando alguém critica, comenta, porque uma risada. Hoje, acho legal. Hoje, com essa questão aí da internet, você. Tranquilo e todo mundo poder colocar vídeos na internet, a gente surgiu os tal dos haters, né? Que só servem pra criticar, né? Eles só entram pra criticar. Esse pessoal, você tem esse tipo de público também lá no grupo de vocês, nos vídeos de vocês? Tem aquele pessoal lá, Ale, que vai lá só pra. Na verdade tem, né, Antônio? Tem muita gente que chega pra mim e fala, muita gente apoia e muita gente é contra, né? Mas na verdade eu entendo assim, eu posso ser um pastor, eu sou um pastor evangélico. Sou um pai de família, sou um empresário, sou um caipira, né? E nós somos os compadres, vamos dizer assim, né? Então não tem, a gente pode ser, pode abranger toda a parte. Eu acho que não tem limite, entendeu? No meu ponto de vista, como pastor evangélico e ser, vamos tacar assim, um artista, né? Embora de internet, mas um artista. Eu acho que não tem nada a ver, desde que não foge da regra daquilo que eu creio, né? Ô Gil, e você entrou quando aí nos compadres, meu amigo? Bom, muito tempo aí. Eu tava querendo participar de alguma coisa de humor, assim, Guaranésia. E pra mim, eu acho que esse foi o melhor pra Guaranésia que teve até hoje, assim, parte de cultura, assim. Tava precisando, o Guaranésia tava parado nesse ponto. E há pouco tempo, eu conversei com o Giovanni, com o Alexandre Silva, e eles concordaram, aí chamaram eu pra fazer o vídeo. Até então fez bastante sucesso, assim, sabe? Foi um dos últimos que saiu? Foi um dos últimos. Eles são muito... São as pessoas que têm muito talento. Cara, vocês gravaram aqui na rádio faz um mês atrás? Mais ou menos isso, né? Faz um mês atrás. Eu acho que o que acontece por atrás das câmeras é mais engraçado que na frente das câmeras. É. Né? Tinha que ter um make-off, né, o Giovanni? Então, eu coloco porque sempre... No final dos vídeos, né? Mas tinha que ser maior, porque acontece muita palhaçada, isso, né? Isso, acontece. Ah, mas tem muitas coisas que a gente fala que a gente não coloca por causa do público, né? Não dá, né? É tipo assim, né? Fala umas besteirinhas. Né, Negoia? Hoje quantas pessoas fazem parte dos compadres? Olha... Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Vocês vão convidando, né? É, eu vou convidando, entendeu? Tem muitas pessoas que querem participar. Fixo mesmo? Fixo umas 5, 6 pessoas. Eu, o Lê, começou eu, o Lê, Leandro, o Alexandre. Participa muito com nós também o Jailson, né? E... Aí a gente, agora entrou o Gil, a gente vai convidando. Temos uns amigos meus que querem participar, que inclusive participou do filme. Aí eu fiz uma participação com o Silas, né? Agora, sexta-feira, eu gravei uma com... O que fez o Firmino no filme, né? Que é meu amigo lá, então. Corintiano. teve o Corintiano, que foi o Sinão, né? O Bruno. E o Matheus, né? Que fez a participação do Firmino no filme. Então eu vou colocando quando vou achando história pra isso, entendeu? Você vai encaixando. Ah, teve pessoal. A Priscila. Priscila aqui foi um vídeo que deu bastante visualização também. Que foi. Vamos fazer coisinhas, né? Você vai montar um texto, né? Isso. E tem que ser um texto que. O grupo dá... de vocês é meio machista, só tem a Priscila que participa de mulher. Ah, tem a Rosinha, né? A Rosinha. A principal estrela da Rosinha. A Rosinha é mais gostosa. Colchão. Kleberson Naves, que colchão, né? Tá louco. É fartura. O Kleberson Naves, só feras hoje, parabéns aí pros meninos. Deixa eu ver quem mais aqui tá participando. tem mais gente aqui mandando abraço para vocês. Fabiola também, parabenizando aqui vocês, mandando os aplausos aqui. Boa tarde, manda um beijo para Rosinha. Fala pro compadre Giovanni abrir o sol. Juliano Corintiano tá mandando um abraço. A Rosinha não veio hoje. Agora, o que ela está fazendo? Mas o povo sabe, né, que a Rosinha é o locutor da rádio também, né? Eu não sei. Aí o povo vai zoar. Ele é bom mesmo, entendeu, né? Já que não vem, né, Giovanni? Ô, compadre, como é que é? Ô, compadre, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro meu amigo, o Carlinho, que tá mandando um abraço pra vocês, viu? Pessoal parabenizando aí os compadres. Vou fazer um intervalinho comercial e eu volto daqui a pouquinho. Depois vocês vão contar então pro público que não sabe quem é a Rosinha, locutor da rádio. Vamos lá. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM neste sábado. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com Williams Gavioli, secretário de Educação aqui da Prefeitura de Guaranésia. O pessoal já vai mandando mensagens aqui. A tia Ruth. Parabéns aí. Um abraço pro Giovanni, pra toda a galera aí do grupo Os Compadres. Vou te contar, gosto demais desses meninos, é só alegria com eles. Fátima Moretti também tá mandando esse abração especial para vocês aqui, viu? O corintiano aqui, que eu já falei o nome dele, é o Juliano também. O Juliano vai fazer parte do... Não, né? Outro corintiano, né? Juliano tá mandando um abraço aqui, tá mandando um beijo pra Rosinha. Fã da Rosinha, o Juliano. Tá cagando. Adriano, eu adoro esses caras, gostei muito do filme, parabéns, sucesso, viu? Tô falando aqui, Adriana. Que bom. O filme Os Compadres vem quando? Você falou que já tem mais ou menos a ideia, né? Bem dizer, eu tenho um roteiro tudo na mente, tenho que começar a escrever. Mas eu pretendo gravar lá pra agosto, setembro, começar as gravações em agosto, setembro. Não fica enrolando muito não, né? Porque eu já vou passar o perdão a última vez, vou vender uns DVD lá no dia. E, inclusive, eu quero passar também então uns episódios compadres no dia que for passar o filme Perdão. Aí depois já começar a planejar as gravações dos compadres. Mas já dá pra falar pra gente como é que vai ser a ideia desse filme aí ou não? Dá, é uma coisa bem simples, sabe? Que vai ser assim, como o Zezinho conheceu a Rosinha, como começou assim um romance dos dois, entendeu? A Rosinha é de família rica na cidade do Guaranese. Zezinho é muito pobre, né? Ele só cria uns porquinhos, né? Pé de chinelo. Aí eles se apaixonam e tal, e dá o que fazer pra eles conseguirem namorar, por causa da diferença de classe social. Mas meio que Romeu e Julieta. Isso, mais ou menos isso. Só que aí eles casam. Casam, porque eles casam porque a Rosinha não quer fazer nada com a herança do casamento, entendeu? Tipo, família bem tradicional. Não quer fazer nada, graças a Deus. E o Zezinho vendo aquele colchão, tá querendo fazer alguma coisa. Não. E o Zezinho vendo os colchões. O Zezinho fica doido, né? Sapeca, né? Mas aí eles acabam casando. Aí na hora que eles vão pra lua de mel, que é o momento assim, total, especial, a Rosinha é sequestrada por um antigo namorado dela. Ah, aí é onde começa toda a aventura. Isso, toda a aventura do filme. Bacana, boa ideia. Bom, vamos aguardar então, já fiquei ansioso aí pra ver a história do filme. Obrigado por fazer a gente sorrir muito, sorrir enriquece a alma. Parabéns aos compadres, em especial o Gil Franco aí, que é meu sobrinho, afilhado e compadre de verdade, adoro ele, Deus os abençoe toda a família de sua afilhada Maísa e de todos aqui em casa, viu? Tá mandando um abraço a Silvia Garcia, tá mandando um abraço. Parabéns aos meninos, sucesso com os compadres, que Deus abençoe vocês. Paty Rodrigues também tá mandando esse alusão especial para vocês aí. Um abraço para os compadres. Esse humor que vocês estão fazendo é bem diferente do humor que a gente vê hoje na internet, né? Hoje o humor da internet, a gente pega lá Porta dos Fundos, Parafernália, todos esses grupos de humor aí, é o humor que fala palavrão um atrás do outro, né? Isso é proibido. Eu evito o máximo pela criação que eu tive, entendeu? Minha mãe, meu pai, são pessoas assim bem simples e bem tradicional mesmo. Então, às vezes eu faço um vídeo, eu nem mostro minha mãe, na verdade. Teve um vídeo que foi da picada de cobra, quando ela viu, ela falou assim: Giovanni, você tem amor à tua mãe. Você ama a tua mãe, por favor, não posta isso. Aquela partiu meu coração, mas a piada era tão boa, né, que eu falei assim: não, vou postar, fiquei teimoso. Mas ela já entende um pouco, ela entende que é o que eu gosto de fazer também, e acaba levando alegria pro pessoal, né? Mas é um humor meio inocente, né? Acaba sendo inocente, né? Entendeu? Meio ingênuo, né? Não pensa sei... mal que tem a mente poluída. E essa já é a intenção, né? Mas e essas histórias? Vem de quem? Vocês procuram? São de muitas piadas, né? Muitas piadas já existem, a gente só dá uma adaptação nela, né? Por exemplo, coloca alguma coisa da região. Por exemplo, aquela que nós fez recentemente, que fiz um papel de padre, né? Que eu venho da Pratinha, que eu quero achar a igreja de Guaranese, é uma piada que já existe. Só que aí eu. Faz uma adaptação pra Tim, Guaranese e tal. Aí o pessoal se identifica e acha bem mais bacana e acaba compartilhando bastante. Então é uma coisa que a gente descobriu também, tipo, você fala alguma coisa relacionada à região, o pessoal se identifica e acaba compartilhando e curtindo mais. Aquela dos corintianos que você. Foi você que fez, né, do Corintiano? Foi do Corintiano. E os corintianos? Como é que viram aquilo? teve um. Eu até coloquei lá, você acha que os corintianos não vai curtir isso, né? Aí teve um. Acho que ela sempre comenta as coisas lá, chama de Chiquinha, então. A senhora lá. Ela falou assim: eu não acho ruim, não, sou corintiano, eu amei, entendeu? Chiquinha então, é nossa Chiquinha aqui da pássaro dele, que participa sempre. Lá de Poço de Caldas. Isso, ela sempre comenta. Ela sempre comenta tudo, entendeu? Então eu acho bacana isso, as pessoas entenderem que é humor, né? Tem gente que. É pessoas muito mal-humoradas também. Né? Você pode falar quantas visualizações mais ou menos dá os vídeos, Giovanni? Tem ideia? Porque é difícil, porque tem do YouTube. WhatsApp, né? WhatsApp não tem. Tem YouTube que tem um certo número. No Facebook tem outro. WhatsApp não dá nem pra ter noção, né? Não dá. Teve um que nós fez, que fez eu e o Alexandre, que publicaram num grupo lá, né? Deu bastante daquele lá. Isso. Que não, nem é tão. Aquele foi da televisão e também foi uma. Do trote, do cavalo. Lá você viu o cavalo, né? Se eu tiver as três cavalos. Postaram num grupo, aí deu Bastante, muito, mais de 100 mil visualizações. Certo, é, isso no Facebook. No Facebook. No Facebook. Porque no YouTube, no Facebook, dá para você ter uma certa noção. Apesar agora, que a partir do momento que você jogou no Facebook e eu baixar o vídeo e compartilhar, você já perdeu essa contagem, perde, né? Perde. Então, é uma coisa, e no WhatsApp, então, nem se. Mas é bom, tipo ideia. Assim, eu trabalhava num posto da saída lá e sempre tinha contato com o pessoal de fora. Aí teve uma pessoa que veio lá de São José e falou, na hora que já chegou, falou, ah lá, o compadre. Aí o outro falou, é verdade. Aí já tinha uns vídeos no celular, queria mostrar pra gente, entendeu? Então isso é bacana. Legal, pessoal, o povo fora, encontra com a Nézia Rui e fala, em Mococa também eu já fui, o moço vou conhecer lá, de algum lugar. Fala nisso. Tá dando autógrafo lá? Já? Não, Giovanni lê autógrafo, não? Ainda não. Gil, não é, ainda. Pensando agora, né? Gil, tá começando. Fez um papel muito importante, né, Gil? O Gil faz um papel, na verdade, que é a realidade sua, né, Gil? É, eu uso mais. Eu uso mais nesses momentos, assim, as pessoas não desconhecem, né? É o papel que eu gosto de fazer no dia a dia, mas é disfarce, carnaval. Não sou um pai, mas é a realidade. Não está convencendo, não. Não está tentando convencer ele sair do armário, entendeu? Tá meio difícil. Agora com os vídeos, de repente, não, ele se empolga mais. Pegando, né? Gente. Quem sabe um dia eu saio, né? Bom, gente, ó, quero entregar agora para vocês aqui o Troféu Expresso, né? Troféu Expresso. Lembrando que o Troféu Expresso a gente criou já há bastante tempo. E em 2012, quem ganhou foi o Daniel Melo. Né, em memória, né, foi o ano que o Daniel Melo faleceu. Em 2013, quem ganhou foi o Grupo Máscaras. Em 2014, o ganhador foi o DJ Bruno Santos. Em 2015, né, o destaque daquele ano foi o Caio César, né, o dançarino Caio César, do Zumba. Em 2016, os compadres concorreram aí com o FETEG, que foi o Festival de Teatro aqui de Guaranésia, que foi o maior sucesso, com o Vinícius Madeira, sanfoneiro, cantor, né, que também faz o maior sucesso. Mas o mais votado pelo público e depois pelos jurados foram os compadres. E Giovanni está aqui, mas destaque da cultura em 2016. Os compadres, né? O grande nome da cultura de Guaranésia no ano passado. Da hora, hein? Parabéns, viu, Giovanni? Eu tô quase chorando aqui. E aí, Giovanni, parabéns mesmo, viu? Quero agradecer a todos, né, que acompanham a gente no Facebook. Né, que acompanha os compadres desde o começo do primeiro vídeo. E foi uma surpresa pra mim, que tipo, quando começou a votação, né, no grupo do Expresso, aí me falaram, vocês estão concorrendo lá, você viu? Aí eu fui, entrei lá, realmente eu vi. Aí a gente começou a pedir pessoal, né? E o pessoal foi muito bacana. Começou a entrar no grupo, porque pra votar tinha que entrar no grupo. Entrar, né? No grupo, aí o pessoal começou a entrar no grupo e tal, e começou a votar na gente. A gente acho que teve mais de 500 votos, eu acho. E eu agradecer também aos jurados, né? Que eu nem sei quem é. Mas muito obrigado de coração aí. Foram 27 jurados. É, isso mesmo. 27 pessoas isso. Que votaram. Então a gente fica muito contente, muito feliz. Porque, olha... A única coisa que eu ganhei na vida foi chifre. E agora eu ganho... Já tá melhorando a vida. Já, as coisas estão melhorando pra minha vida. Você já pode levar pra Rosinha. Já pode levar pra Rosinha, né? Agora... E aí, Lê, o que você tem a agradecer? A gente fica muito contente, né? Porque é um sinal que o público tá realmente acompanhando o nosso trabalho, né? Eu fico muito contente, sim. Eu agradeço a todos que votaram no nosso trabalho e confiaram, né? Porque se votou porque confiou no nosso trabalho. E nós vamos continuar, né, Giovanni? Fazendo o humor que a gente faz e trabalhando aí. E é cultura, né? Isso que é legal. Vocês ganharam na categoria cultura. Muita gente falou assim, ah, mas os compadres não é cultura. É cultura, sim, né? Muito cultura, né? Tá resgatando aí os compadres, o caipira, né? Jeito simples, né? Jeito simples, né? Do mineiro. Do mineiro, né? Guaranesiano. E pensa que não, mas... inclusive aquele vídeo que a gente fez, que repercutiu muito, que foi da TV Micro-ondas, uma pessoa lá de... onde foi agora esqueci. Nova Resende. De Nova Resende veio me falar. Falou assim, olha, essa história aí aconteceu aqui. Olha pra você ver. Essa história. Oh, mera coincidência. Essa história aconteceu aqui. O caboclo foi comprar a televisão e querendo comprar o micro-ondas. A gente, assim, gosta de trazer as coisas que acontecem na nossa cidade. Não que aconteceu isso aqui, né? Acredito que não. Eu gosto, sabe o que eu gosto aqui de Guaranésia? Na região nossa. Que o povo mineiro, ele é curioso, né, Giovanni? Nós ia gravar uma piada sobre esse... É, sabe, passa um... Alguém perguntando, ô, você sabe onde fica a Rua Santa Bárbara? Eles falam, na casa de quem que você vai? Vai fazer o que lá? Aí eu, não, mas o que... Não, mas fala, porque às vezes... O que que você vai entregar? O povo é curioso. Nós ia gravar um... Você me entrega. Nós ia gravar um... Aí o Giovanni comeu assim, mas eu acho que seria interessante. Já tem um vídeo aí engatilhado pra sair por esses dias? Tem. É o que eu tô indo pra Pratinho, de Fusquinha. Aí você postou a foto lá no Facebook. Isso, né? Aí eu tô carona. Fusquinha não, Fuscão, né? É, Fuscão no preto. Aquela lá vem e chora, né? É, aquela lá mija, né? Aí eu dou carona pra ele, tá? Aí tem uma prosa legal dentro do carro e depois eu saio pra dar uma mijada, é uma história legal. Vai ficar, que dia que vai estar no Então, eu no vou ver se eu lanço até segunda-feira, entendeu? Tá, beleza. Até segunda-feira a gente lança. Giovanni, valeu, meu amigo. Parabéns aí pelo troféu. A gente agradece, troféu, viu? Pelo troféu aí, isso é bacana pra gente. Lê, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Agora a gente conheceu o outro lado do Lê, né? Isso. A gente veio aqui como pastor algumas semanas atrás, agora como os compadres. Isso, qual que é o tem um nome fixo o teu personagem, Lê? Tem o compadre Nardo. Compadre Nardo, porque é o Zezinho que a gente sempre fala. Nardo, o Zezinho, né? O Alexandre que faz, nós vezes chamamos de Totonho também. Totonho, é. Totonho. Aí né, pega isso aí. O Alexandre é o Totonho e a Rosinha, na verdade. E vai ficar só nos compadres caipira ou tem ideia pra fazer? Não, eu tenho outros projetos, sabe? Só que é que falta é tempo e o principal dinheiro. Então, mas agora, depois de ganhar o troféu expresso, as portas se abrirão. Aí sim, é. Gil, valeu pela participação, Gil. Muito obrigado, você, Antônio Claudio. Queria agradecer também eles aqui. E falar que eu sempre admirei o trabalho deles nos vídeos aí, são muito talentosos, espero que venha mais sucesso aí na vida de cada um deles. Com certeza virá, sim. Pessoal que trabalha super bem. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já, dando sequência no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.